Olá. Bom, para começar hoje, a gente vai mergulhar numa tensão que, olha, acho que muita gente sente, né? As fontes que a gente analisou descrevem bem isso. De um lado tem essa ideia, né? Um criador, o criador do universo, querendo uma relação próxima, pessoal com a gente. E do outro lado, aquela sensação super comum de correria, sabe? De vazio, às vezes até de rezar e parecer que, sei lá, as palavras se perdem. Exatamente. E essa tensão é o ponto de partida do material que a gente recebeu. Os textos exploram um convite divino que, olha só, surge bem aí, nesse cenário de vida agitada, onde muita gente sente que está só correndo atrás, né? Adia aquela conexão mais profunda para um futuro mais calmo, que, vamos combinar, parece que nunca chega. Pois é, é quase como se a vida adulta exigisse esse ritmo frenético, né? E isso acaba afastando a gente. Mas, assim, segundo esses textos, como é que esse convite divino se manifesta no meio disso tudo? Olha, o ponto central que os textos trazem é um chamado bem explícito, tipo aquele de Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O interessante, assim, na abordagem das fontes, é o destaque que dão para a dinâmica disso, sabe? A iniciativa de se aproximar pode partir da gente, sim, mas a resposta de Deus, ela é apresentada como certa, garantida. Não é um talvez, é uma promessa mesmo de reciprocidade. E o que chamou a atenção, né, é que esse convite não parece ser só para um grupinho seleto, não, porque a continuação da passagem fala: pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso sugere que o chamado é justamente para quem se sente meio falho, dividido. Como que as fontes interpretam isso? Ah, elas batem muito nessa tecla, enfatizam que isso revela a natureza do convite, entende? Não é um chamado para a gente ser perfeito antes de chegar perto, é um chamado à sinceridade. As metáforas limpar as mãos, purificar o coração, nos textos elas são vistas como um convite para buscar essa conexão de forma genuína, trazendo nossas falhas, nossas dúvidas para dentro da relação, em vez de tentar esconder ou esperar sumir. A autenticidade parece ser a chave, sabe? Faz tudo sentido. E essa ideia de autenticidade, ela conecta com outra imagem muito, muito forte, que está no material, que é de Apocalipse 3.20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. As fontes até falam para a gente visualizar essa cena. O que essa imagem específica, acrescenta? E a ação de cear com ele, como os textos apontam, isso simboliza uma intimidade profunda, sabe? Um compartilhar tranquilo, lado a lado. Não é uma formalidade, uma exigência. Reforça muito a ideia de um Deus que quer companhia, comunhão mesmo, de igual para igual, esperando ser acolhido. É um contraste bem forte com aquela imagem de um Deus distante ou só exigente, né? Totalmente. E essa espera paciente na porta, isso conversa direto com aquela sensação de correria que a gente falou no início, não acha? Enquanto a gente está lá, correndo, a imagem sugere que o convite está ali, parado, esperando. Exatamente, é isso. As fontes parecem sugerir que o convite não exige que a gente pare tudo na vida, mas que a gente desenvolva a sensibilidade para ouvir a voz, sabe? E a disposição para abrir a porta no meio da nossa rotina. A iniciativa divina é constante, mas a resposta depende dessa percepção e, claro, do acolhimento. Entendi. Então, como que os materiais sugerem que a gente dá essa resposta? Se a condição é só ouvir e abrir, o que isso significa na prática, assim, segundo a análise? Não se trata de cumprir um monte de ritual complicado ou atingir um estado ideal, sabe? É sobre uma abertura interna, uma disposição para escutar e acolher essa presença que está batendo na porta. Uma das fontes até sugere algo meio contra-intuitivo: reservar um momento, quem sabe hoje mesmo, mas não focado em pedir coisas, mas em simplesmente reconhecer e responder a esse chamado. Mudar o foco, né? Da petição para recepção. Nossa, interessante essa inversão. Não ir até Deus com uma lista de supermercado, mas se abrir para a presença dele que já está ali, oferecendo companhia. Sim, é um convite para experimentar aquela dinâmica lá de Tiago. Se aproximar para permitir que ele se aproxime. É menos sobre fazer e mais sobre ser, sabe? Sobre estar presente para quem já está presente por nós. Então, resumindo um pouco o que a gente tirou dessas fontes, existe um convite divino para a intimidade. que é constante, é pessoal e, surpreendentemente, é paciente. Ele não exige perfeição da gente, mas sinceridade. E uma disposição para ouvir e abrir espaço, mesmo na correria do dia a dia. A imagem da porta sendo batida assim com gentileza captura bem essa persistência respeitosa. É isso. É uma mensagem de disponibilidade divina contínua que respeita a nossa liberdade, o nosso tempo e fica ali aguardando um momento de conexão genuína. E isso? Bom, isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vem da essência desses materiais. O que significaria na prática pessoal de cada um ouvir essa voz e abrir essa porta hoje? Como seria reservar um instante? Talvez agora mesmo. Não para pedir, mas só para responder a esse convite silencioso e constante que está aí, no meio da nossa rotina.